Voilà donc bien, le retour avec l'émission et puis bien tout simplement et bien nouveau mardi de l'année et du mois. Nous sommes déjà au mois de janvier, voilà, donc le mois, le temps, bien se passe très très vite, mais la musique est toujours là. Voilà donc juste à l'instant vous avez pu entendre Céline Dion en duo avec Goldman et puis donc je laisse avec Elsa et puis celui de France Gall. De Elsa, ça s'appelle tout simplement quelque chose dans mon cœur. Choisis un autre chemin. Et pour quelle raison étrange

Thank you. arc-en-ciel, un amour de FM. Speed, John Flynn. 3, 2, 1, 0. Godspeed, John Glenn. Godspeed, John Glenn. Godspeed, John Glenn. Basic theme number one. Ladies and gentlemen, we'll be right back. qui s'appelle James Smith avec Hot Shot, et puis juste après on écoutera C'est Jérôme. Rocket Shot. Château de sable avec une église au milieu. les statues de marbre ou des grains de blé dans les yeux, là où je t'aime. Le ciel n'a pas la même couleur, là où je t'aime. Tu peux toujours cueillir des fleurs, là où je t'aime. Le roi est un valet de cœur. C'est une rivière morte où les poissons croient au bon Dieu. J'ai fermé ma porte aux mendiants et aux orgueilleux. C'est une forêt vierge où les mots d'amour sont maudits. Un nuage de fièvre entre la Sologne et Paris, là où je t'aime. Le ciel n'a pas la même couleur, là où je t'aime. Tu peux toujours cueillir des fleurs, là où je t'aime. Le roi est un valet de cœur, là où je t'aime. Là où je t'aime. Là où je t'aime. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté. Enchanté. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre en chantant. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi en chantant. On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha qu'en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution en chanson. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Puisqu'il faut mourir enfin, que ce soit côté jardin en chantant. Si ma femme a de la peine, que mes enfants la soutiennent en chantant. Quand j'irai revoir mon père, qui m'attend les bras ouverts en chantant. J'aimerais que sur la terre, tous mes bons copains m'enterrent en chantant. La mort c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Voici donc, il s'appelle La Gaffe. Voici, on le connaît très bien, cette chanson. Je vous laisse l'écouter. Puis juste après, ce sera Emen. La Gaffe. Je ferai top 50. Top 50. Chiche, on en fait. Oh, hey, oh. On a les lumières, on a la solo. Les paroles, c'est pas un problème, la chorégraphie, je vous la fais. Chiche, on en fait. De rêve. spécial, un amour de SM. La première, c'est Céline Dion avec tout simplement Lolita. Et puis donc la deuxième, c'est Jean Goldman. Voilà, Goldman avec le titre, ça s'appelle C'est ta chance. pour votre sabon nutrice qui s'appelle Véronique et je lui dis bonjour de ma part. Je m'en fous.

spécial, un amour de la scène. Voici donc un petit coup à Véro, voici un petit morceau quand même avec Mr. Kaji. Le titre s'appelle Jérusalem. Voici donc un petit bonjour aussi. Jerusalem, hija y ala mi, kilo no lo sé, uhambe nami, sumangishi ilana. Jerusalem, hija y ala mi, kilo no lo sé, uhambe nami, sumangishi ilana. Dawuyami, aikulana, buso wami, aukulana, kilo noloze, suhambe nami. Dawuyami, aikulana, buso wami, aukulana, kilo noloze. trumpet soul. I get that sense of love you in the way I know. Why ask a girl enough to turn away? Listen to the words that I'm trying to say. All I could be in the adventure every day. Cause I love you, love you, love you, love you. I know, I know, don't let me play the fool. I can treat you like a battle wound. For my love is sweet and free. Et puis juste après eux, on écoutera Frédéric François. Capri. Des baskets, j'ai les clés de la voiture. On a un mois pour faire la fête et partir à l'aventure. Ce soir, je t'emmène au soleil. Ici, on est sans fortune. Je veux voir la mer, les oiseaux qui s'éveillent et t'embrasser sous. notre radio, Radio Arc-en-Ciel. Jeudi matin, donc à partir de 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver Vaz de Portugal avec Armand Giraud. Et puis donc l'après-midi avec Groove Tropical, Chantal entre 15h et 17h. Et puis ainsi entre 18h et 20h, Sylvie avec Pause Musicale. Este es... Voilà donc un petit coucou à Florian. Voici deux morceaux Portugal. Diz-me que não, se tiro uma foto com ele. Não gosta de ver. Looking for freedom, et juste après Gloire Lasso. Do Gloire Gaynor, et puis après ils sont deux, c'est Molly and Talking. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Feel the search goes on. Yeah. stars. I'm dying in emotion. It's my world of fantasy. I'm living in my dreams. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. Close the door and believe my burning heart. Feeling the right, gonna open up your heart. I'll keep this candle burning. Let your body melt in mine. Living in my dreams. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, staying with you together. Without my lover, but tell me if the sky is blue. How old are you? Now, how old are you? Where is your harbor? Have many things to do. Open the door. Yes, I look so true without my lover, but tell me if the sky is blue. How old are you? Now, how old are you? Where is your harbor? Have many things to do. Open the door. Yes, it's true. Without my love, tell me if the sky is blue. How old are you? How old are you? How old are you? Petite demoiselle, puis suivi tout simplement du groupe Il était une fois. Le titre s'appelle C'était l'année dernière. Moi seul abandonné, j'aimerais tant lui parler. Parler de la pluie du vent, de ses beaux yeux d'enfant. Hello, hello, hello, petite demoiselle. Hello, maison à peine, un chômeur en déroute, le fils de la pharmacienne, un bassiste de Toulouse, un batteur look et Harlem, un mélange de jazz and blues, version new wave africaine. Il a vendu sa main, bel cœur de son blouson, sacrifié à la mode, une musique sans concession. Depuis le temps qu'il rame sur le sable au fond d'une cave, je peux vous dire, messieurs, dames, que toujours ça va faire grave. Jimmy D. Anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith de Orléans. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais: Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Retour avec les chansons, voici donc Céline Dion. Le titre s'appelle tout simplement Un amour pour moi, et suivi de Jean-Jacques Goldman. Et le titre Rouge. Voilà donc, et bien si on écoute, à qui la chanson pour elle. Je le vois bien, caressant mes cheveux, je crois. Longue et lancée. juste après son Chanitel, voici donc qui s'appelle elle, pardon, elle s'appelle Amel Ben Léon Duo. On m'a dit des phrases toutes faites, tant de choses et leur contraire, mais je n'ai pas écouté. On me dit n'entrez pas qu'à ta tête, je ne vais pas me laisser faire, je ne veux pas les écouter. Y'a pour mes filles que j'peux tout plaquer. Je veux. Yeah. Voici donc que s'appelle tout simplement Kimai avec Yukam, puis suivi de Sandra. Thank you.

are so many ways of looking at the world. Everyone has a different dream. Yours may not be the same as mine, but when we're together, we can make them all come true. FM en couleur. Les mains serrées, ça c'est facile. Fermez les yeux. Voilà, je vous laisse avec tout simplement, et bien, c'est bon, Céline Dion, un instant, et puis suivi de Jean-Jacques Goldman, avec, qui suivra par Barry White. Mais ma prière, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma voix, mais pas le ciel, il m'entend pas, mais pas le ciel. Pour moi, quand je me réveille, je loue le jour, la vie toujours de ses merveilles. Je prie les roses, je prie les bois, les vertus, n'importe quoi. Gestes faits et refaits sans envoi. puis c'est encore debout. Le cri d'une nation quand le jour a été parenthèse de peine oublie jusqu'à demain. Longue seconde lettre, le corps à la main, geste longue cigarette, puis s'essuyer le front. Vague regard au ciel, pour l'heure ou pour le temps, trop de pluie, de soleil, c'est tout ce qu'il en attend. Déjà loin de ces ailes, aussi loin qu'il le peut, où ses rêves l'entraînent, quand il ferme les yeux. Et puis cet otage sans cage, et puis tous ces hommes naissants. Just les filles. Parc sur le Nil. Je suis dans ta vie. Je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tous les nids si tu ne me retiens pas. Je boirai tous les nids si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu m'as de froid. Je suis dans ta vie. Je suis dans tes draps. Oui. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ou Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, ce soir je danse dans tes bras. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Alexandra, ce soir j'ai de la fièvre, toi tu meurs de froid. Ce soir je danse, je danse, je danse, je danse, je danse, je danse, je danse, je danse, je danse, je danse, je danse, je danse, je danse, je danse, je danse. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Donc là, l'émission bientôt touche à sa fin. Bientôt, donc, la reste avec tout simplement Kenji Rack Cool est suivi de Collectif Métissé. Voilà, donc, on se retrouve bientôt. Et je vous dis, moi, ça vous tout. Je suis là devant vous sur la scène, à vous donner mon amour et ma peine. Y'a eu les plateaux, y'a eu les photos, y'a eu les télés et les bilans gênés. Quand ça s'arrêtera, je ne sais pas, j'ai même chanté la sérénade et la Longoria. Tout a changé, je suis passé de l'ombre à la lumière. Mais je la joue cool. Je roule. jouer sur ma guitare. J'ai rêvé de concert, jamais de la gloire. Pour qui fait passer des soirées folles, pas pour devenir une star ou une idole. La chance a décidé de se pencher sur ma vie. Depuis je passe mon temps à jouer de ma voix. Je pensais pas être un jour à la une. Je me sens prêt à décrocher la lune. Y'a eu les tournées, les gens par milliers, les vues par millions, par la télévision. Si par le destin, tout finit demain. Je ne sais pas où j'irai, mais je sais d'où je viens. Tout a changé. De l'ombre à la lumière. Mais je la joue cool, cool, cool. C'est vrai que j'en étais en rêve. Et je roule, roule, roule. Même sans savoir où je vais. Je la joue cool, cool, cool. J'ai pas l'intention de changer. Et je roule, roule, roule. Avec ceux qui m'aiment. Je la joue cool, cool, cool. C'est vrai que j'en étais en rêve. Et je roule, roule.

Arlina Voyage. Bien sûr, Arlina Voyage, 116 Faubourg Bannier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Fruta na tarde da RDP Internacional com este Canvas. Bom, à hora certa, às 4, as notícias com o Nuno Rodrigues. Eu regresso logo depois para a terceira parte da tarde da RDP Internacional. A abertura de hora vai ser com os meus direitos. Graça Cabral e Isabel Flora trazem-nos uma dúvida. Se tiver um caso de Covid a bordo do avião, o que fazer? Elas vão esclarecer as dúvidas todas depois das 4. Eu já fui assim, focado em mim, sem querer conselhos de ninguém. Fiz das nuvens lá, saltei sem olhar, crendo que no fim seria tudo bem. Olá, solidão. Eu tinha um lugar com vista para o mar que ninguém chegou a conhecer. Voei rente ao céu, tudo era só meu. São 4 horas, 3 nos Açores. O número de internamentos associados à pandemia é agora o mais alto dos últimos 10 meses. De ontem para hoje foram hospitalizadas mais 36 pessoas. Começam a faltar trabalhadores. A indústria já está a sentir o impacto do elevado número de pessoas em isolamento e avisa que a situação pode agravar-se nas próximas semanas. Não há condições. Foi cancelado o Carnaval da Madeira. São temas a desenvolver já a seguir na edição das 4. A esta hora estão 11 graus no Porto, 12 em Coimbra, Faro está com 13, Lisboa com 14 graus, Ponta Delgada 16, no Funchal estão 20. Amanhã vamos ter chuva entre o meio da manhã e o meio da tarde, com queda de neve para a Serra da Estrela, Gerês e serras do distrito de Bragança e Vila Real, no dia em que a temperatura vai descer mais um pouco. Nos Açores, céu nublado com chuva fraca, na Madeira também céu nublado, mas sem chuva prevista. Jornal das 4, a edição é de Nuno Rodrigues. Voltou a disparar o número diário de casos de infecção com o vírus da Covid-19 em Portugal. Foram identificadas cerca de 25.800 novas infecções. O número de internamentos voltou a subir, mais 36 doentes hospitalizados. É agora o mais alto dos últimos 10 meses. Estão internadas no total mais de 1.200 pessoas. 147 recebem tratamento em unidades de cuidados intensivos. Há ainda a lamentar mais 15 mortes associadas à doença. Amanhã o Governo volta a ouvir os especialistas para uma reavaliação das medidas de combate à pandemia. O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, avisa que a imposição de novas restrições terá de ser bem fundamentada. Pensamos que qualquer medida restritiva deve ter fundamento e demonstração da sua validade e da sua bondade. Naturalmente, apelando a que se continuem, portanto, a respeitar, portanto, as normas de segurança sanitária. A exigência do PCP na véspera de mais um encontro entre políticos e especialistas no Infarmed. A iniciativa liberal entende que as escolas já deveriam estar de portas abertas esta semana. João Coutrinho de Figueiredo, que visitou esta manhã dois estabelecimentos de ensino em Lisboa, deixa críticas às decisões que estão a ter impacto na vida dos alunos. O problema da educação em Portugal está-se a transformar por via de decisões políticas relativas a confinamentos e a horários e a férias, está-se a transformar numa autêntica tragédia que, se não tivermos atenção, vamos demorar décadas a recuperar. A iniciativa liberal defende um regresso às aulas o mais cedo possível. As escolas devem abrir na próxima segunda-feira, depois das duas semanas de contenção decretadas pelo governo. Com cada vez mais pessoas em isolamento, as empresas já começam a sentir o impacto da falta de trabalhadores. É esse o retrato deixado na Antena 1 pelo presidente da CIP, António Saraiva. Temos registro de algumas situações onde esse problema já começa a ocorrer e as empresas vêm-se obrigadas, em função desse problema, a recorrer a algumas horas extras, outras a alguns desfazimentos de horários e remarcações de férias dos seus colaboradores. Sim, em alguns setores essa realidade já se verifica. A Confederação Empresarial de Portugal diz que para já ainda é possível gerir o impacto destas ausências. No entanto, a confirmarem-se as previsões de 600 mil pessoas em isolamento nas próximas semanas, António Saraiva admite que a situação pode comprometer o funcionamento da economia. Apreciamos que, a manter-se o número de infectados, a não existir uma redução nesse sentido, que possa vir a agudizar-se o problema com a agravante que isso traria a algumas atividades, nomeadamente abastecimento de bens essenciais e outras, que infelizmente ainda não estamos nessa situação, mas sim, em algumas tipologias do setor industrial, nomeadamente, começa a verificar-se alguma fragilidade no normal funcionamento. A CIP avisa que podem começar a faltar bens essenciais devido a este crescente número de pessoas em isolamento. António Saraiva espera que Portugal siga o exemplo de outros países e reduza os períodos de isolamento para pessoas infectadas. A Direção-Geral da Saúde recomendou na semana passada a redução desse tempo de 10 para 7 dias em casos de infecção sem sintomas. A medida não tem ainda uma data data concreta para entrar em vigor, os Açores e a Madeira optaram por encurtar o período de isolamento para apenas 5 dias. Ora, na Madeira, o Carnaval deste ano foi cancelado por a decisão do Governo Regional. Miguel Albuquerque justifica a medida com o aumento de casos de infecção com o vírus da Covid-19 no arquipélago. Nós decidimos, para não criar expectativas nos grupos e termos tudo resolvido, porque era uma concentração. O Carnaval implica concentração, implica uma proximidade entre as pessoas que não é conveniente neste momento. Portanto, decidimos cancelar o Carnaval. Já não está tudo controlado? Está controlado, mas não convém entrarmos ou realizarmos atos que contribuam para o agravar da situação. Se o Carnaval vai ser cancelado, o que é que vai acontecer à Festa da Flor? Em princípio, na altura, penso que a situação está melhor e vamos realizá-lo. Para já ficam canceladas as festas de Carnaval que estavam previstas para os dias 26 de fevereiro e 2 de março. Decorreriam nesse período as festas de Carnaval agora canceladas. A decisão idêntica tinha sido já anunciada na Nazaré, um município também com tradição. Torres Vedras ainda está a avaliar. Já no final do ano passado, a Câmara Municipal esteve reunida com a Direção-Geral da Saúde para tentar perceber se há condições para avançar com a festa, mas ainda não tomou uma decisão. A fonte da autarquia adianta à Antena 1 que há uma nova reunião marcada para a próxima semana da Rede de Cidades de Carnaval da Região Centro, que vai analisar a situação. Esta rede junta os carnavais de Estarraja, Ovar, Mielhada, Figueira da Foz e Torres Vedras. Chama-se Celeste, Dona Celeste, e foi a primeira pessoa a receber a vacina contra a Covid-19 há precisamente um ano, num lar de idosos em Portugal. O processo de vacinação nestas instituições arrancou em Mação, no distrito de Santarém. A Dona Celeste tinha, na altura, 100 anos e hoje, ouvida pela jornalista Célia de Sousa, garante que continua bem de saúde. Agora, com 101 anos, com a terceira dose da vacina anti-Covid tomada, a Tia Celeste, na Casa de Idosos de São José das Matas, em Mação, não se queixa da vida. Só lamenta não poder visitar a sua antiga casa, a uns metros da instituição. Diz, entre gargalhadas, que agora a sua vida é comer e dormir. Olha, comer e dormir. Não posso ter vida. Eu saio para fora de casa, ainda ia até ao princípio, ia até a casa, mas que apareceu isso, é que não me deixaram ir. Passeios, por enquanto, só dentro da instituição. Um local seguro, explica o diretor Manuel Cristóvão. Um local de infelizmente. Pois isso é um resultado excelente. Sim. Claramente e naturalmente, isso deve-se não apenas à virtude das vacinas, mas certamente em conjunto com as medidas que tomamos e com o rigor com que as aplicamos. O futuro a Deus pertence, recorda a Ti Celeste, sente-se com forças para prosseguir a caminhada terrena. Quando Deus quiser, chama a gente. Vamos a ver. É, a atenção é que me apoguenta assim mais um bocadinho. Mas para não posso deixar. O testemunho da primeira idosa a receber a vacina contra a Covid-19 num lar em Portugal. O processo arrancou há precisamente um ano. O Grupo Média Capital está solidário com a empresa. Os donos da TVI repudiam os ataques informáticos que atingiram, por exemplo, as páginas de internet da SIC, do Expresso e da Exame Informática. A Média Capital escreve em comunicado que estes ataques não são apenas uma ameaça concreta à imprensa livre, representam um atentado à sociedade que tem o direito de se informar através de órgãos de comunicação independentes e plurais. No último domingo, a empresa confirmou que as páginas eletrónicas estavam temporariamente indisponíveis, algo que se mantém até ao dia de hoje devido a um ataque de um grupo de piratas informáticos. Nuno Rodrigues, edição das 4 na Antena 1, simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A informação está em permanência em noticias.rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. 10 minutos depois das 3 da manhã em Sydney, estamos em simultâneo com a Portuguese Radio em Sydney. Gostaríamos de convidar todo o público que nos está a ouvir e não só, também quem não nos está já a ouvir. Para toda a população nacional é a Sericaia. Já é feminino. Mas eu, em particular, sendo de Elvas, nós dizemos sempre o Sericaia ou o Sericá. E você não imagina as selfies que eu tirei com a minha camiseta de Pat Rebel com o pessoal. O presidente Marcelo perdia comigo, mas assim, à grande. Muito bom. Boa tarde, bem-vindo a mais uma hora no Melhor de Portugal, às tardes da RDP Internacional. Vamos juntos até às 5 da tarde. Daqui a pouco temos os meus direitos com Graça Cabral e Isabel Flora. O que se deve fazer em caso de Covid a bordo de um avião? A resposta vem já a seguir à primeira música. O Melhor de Portugal com Miguel Peixoto, de segunda a sexta-feira, entre as 14 e as 17. Coisa que é difícil de entender, é um estranho labirinto, tudo pode acontecer. Um lugar apetecido que gostamos de morar, com estrelas cintilantes que nos vêm iluminar. Disseste que o amor sei, para falar de tanto amor, não sou Deus nem profeta, nem tampouco professor, mas sei que bate em nós o pulsar de um coração, labirinto alucinado que desperta em paixão. Alberto Betancourt abre a hora com este labirinto. Daqui a pouco na tarde, RDP Internacional, ligação ao Rio de Janeiro, onde está a nossa Ana Ventura Miranda, diretora do Arte Instituto, que hoje se mudou para o Rio de Janeiro. Vamos tentar perceber como foi a noite de passagem de ano no Rio. Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional@rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. O que pode acontecer se for detectado um caso de Covid a bordo de um avião? Edição de hoje dos Meus Direitos com Graça Cabral e Isabel Flora. Os Meus Direitos. Todas as suas dúvidas sobre direitos do consumo numa parceria TECO RDP Internacional com Isabel Flora. Connosco Graça Cabral, representante da DECO. Graça, o que é que devemos fazer se houver um caso de Covid-19 no avião? Não entrar em pânico. Primeira resposta ou primeira informação imediata. E a pergunta que a Isabel me fez é muito frequente. Por exemplo, muitos consumidores nos fazem essa pergunta até por via digital no nosso site, por exemplo, por e-mail. Já muitos consumidores nos perguntam, receosos da viagem, se no regresso acontecer algo imprevisto, como um passageiro apresentar sintomas, o que é que acontece? Que preparação é que há? O que é que o próprio vai ter como futuro próximo quando chegar ao país de destino? Na verdade, há regras muito específicas. A